em meio à luta encontrar alguém que ofereça um ombro amigo pra chorar. É difícil em meio à luta encontrar alguém que te dê um lenço pra enxugar tuas lágrimas. É difícil em meio à luta suportar acusações que fazem você chorar. O teu rosto já não brilha, já não tens mais alegria em ti. Com o coração angustiado, pensas em parar. Mas existe um grande Deus, quer te ver então. Ele olha pra você, quer te dar a mão. Ele é socorro bem presente na tribulação. Fala e diz, filho, estou do teu lado, vou segurar em tuas mãos. Levanta-te, pois sou teu Deus e falo contigo. Falo contigo. Te ajudo, estou do teu lado, sou teu grande amigo. E mesmo que o mar desta vida venha contra você ficar, eu estou bem na polpa do barco, não te deixo naufragar. Te tomo pela mão direita, eu te ajudo na tribulação. Eu mudo o tempo e as horas pra te fazer um campeão. Mas existe um grande Deus, quer te ver então. Ele olha pra você, quer te dar a mão. Ele é socorro bem presente na tribulação. Fale e diz, filho, estou do teu lado, vou segurar em tuas mãos. Levanta-te, pois sou teu Deus e falo contigo. Falo contigo. Te ajudo, estou do teu lado, sou teu grande amigo. E mesmo que o mar desta vida venha contra você ficar, eu estou bem na polpa do barco, não te deixo naufragar. Te tomo pela mão direita, eu te ajudo na tribulação. Eu mudo o tempo e as horas pra te fazer um campeão. Te tomo pela mão direita, eu te ajudo na tribulação. Eu mudo o tempo e as horas pra te fazer um campeão.